eu entrei na roda, eu entrei na roda. Dança, eu não sei como se dança, eu não sei dançar. 7, 7, são 14, com mais 7, 21. Tenho 7 namoradas, mas não gosto de nenhuma. Eu entrei na roda, eu entrei na roda. Dança, eu não sei como se dança, eu não sei dançar. Essa noite tive um sonho que jogava futebol. Acordei de manhã cedo, embrulhado no lençol. Conheci uma garota que gostava de dançar. Eu entrei na roda dança, eu já sei dançar. Aí agora vai ter pirulito, Patati! Ah, que legal! Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Na mão direita tem uma roseira, mão direita tem uma roseira, que dá flor na primavera, que dá flor na primavera. Na mão direita tem uma roseira, mão direita tem uma roseira, que dá flor na primavera. Ih, Patati, olha lá! O cravo tá brincando com a rosa, não tá não? Que encrenca, rapaz! O cravo brigou com a rosa, carinha, debaixo de uma sacada. Eu mandava ladrilhar. O quê? Com pedrinha.